amperímetro. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um meio condutor, sendo sua unidade o ampere, representado pela letra A. Temos dois tipos de corrente: corrente contínua e corrente alternada, conforme características na sua geração. Neste capítulo, estudaremos a corrente contínua, que é aquela resultante da aplicação de uma tensão contínua em uma carga resistiva. O amperímetro é instrumento utilizado para medidas de correntes e que também faz parte do multímetro. O amperímetro ideal é aquele que possui resistência interna nula, não influindo no circuito a ser medido. Na prática, possui resistência interna de valor baixo, conforme características de sua estrutura. Para medições de corrente, deve-se seguir os seguintes passos. 1. Posição dos cabos. Visualize no multímetro o borne que possui a inscrição A. Para medições até 2A ou 20A. Para medições de até 20A ou 20 amperes. Neste borne, conecte a ponta de prova positiva vermelha. A ponta de prova negativa preta deve estar conectada no borne com 2. Posição da escala. Verifique se o seletor está posicionado em qualquer valor envolvido pela moldura da escala de corrente contínua, que é simbolizada pela inscrição ADC. Em caso de dúvida quanto ao valor a ser medido, certifique-se de ter posicionado na escala mais alta possível. 3. Medição e leitura. Interrompa a passagem de corrente elétrica abrindo o circuito. A ponta de prova positiva deve estar conectada ao ponto aberto correspondente à polarização positiva e a ponta negativa deve estabelecer o fechamento do circuito estando conectada ao outro ponto.